Tá chegando a hora, Vicência, do bloco Papangus na Folia, ano 2, domingo de carnaval, no loteamento Nova Vicência, concentração em frente à casa de Ramos Bossa. É domingo de carnaval, galera, participação de Nando e a galera. Eita, eu falei galera, agora vem. É domingo de carnaval, participação de Nando e a galera e paredão de som com premiação adulto e infantil, a melhor fantasia. Carnaval de Vicência, alegria e tradição. No bloco Papangus na Folia, brinque na paz. Com paredão de som e Nando e a galera.